Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um Escolhes tu ou escolho eu. Hoje sou eu a escolher. Foi um espetáculo na semana passada, uma coisa excelente. Fiquei impressionado com toda aquela moldura humana, fenomenal de veras. E pronto, olha, hoje cá estamos, mais uma vez, para já no exterior. Como podem aperceber. As pessoas devem estar a pensar, fogando ali, gente a pitar, ou o que é que estão a fazer. Pois é, é verdade, o caso vai ser. Isto é uma coisa. Nós estamos na estação de comboio. É, uma semana depois de termos estado numa emissão muito diferente do habitual, hoje, para não perdermos um bocado o ritmo, começamos aqui. Vamos apanhar o comboio para casa. Exatamente, é isso que eu ia dizer, vamos apanhar o comboio para casa. E vamos apanhar o comboio ao som de que música? Vamos apanhar o comboio ao som de uma música que se chama Alma Gêmea. Ora, na passada semana, aqui o senhor doutor Nuno... Estamos a gravar, pouco por outro. Aqui o senhor doutor Nuno trouxe uma música da sua autoria. É verdade. Que vai saber uma doa. Exatamente. Que espetáculo. Vou tirar o gravador já para o ar, para fecharmos. Vamos lá. Ah, já está. Não caiu o café. É a primeira vez que vou ouvir uma música tua hoje, numa emissão de... É a primeira vez que uma música tua vai passar na rádio. Exatamente. Para cá da segunda. Vai entrar na língua que vai para 17 horas e 55 minutos. Ou isso. Efetivamente, olha, temos que... Temos que apanhar o comboio. Não é esse. Esse vai para Braga. Ah, mas já são quase 6 horas. Nós vamos para Beira. Ah, são quase 6, pois não. Deixa eu ver, Carlos. São quase, falta 6 minutos. O que eu te dizia? É assim, eu escolhi essa música porque... Quer dizer, um comboio do bar ou não dá bem? Ou não dá bar. Está bem, vamos ver. Sim, a gente para, lá em Olar para buscar um bolo rei e tudo. Não é um bolo rei, é um pão de ló. É uma coisa. Então vamos ouvir música tua. É, olha, eu escolhi esta música, Alma Gêmea, vou dizer porquê. Não sei. Sabes que eu tive um grande amor na vida. Olha, mas... deixa eu ver só o nosso. Cacete. É cacete. É cacete. 7, 8, 9, 10. Sim. Pronto. É assim, eu tive um grande amor na minha vida. Mas uma coisa... Vamos ver aqui agora o nosso comboio. Vamos lá para ver as pessoas. Uau. Sim. Não tem descrição possível. E eu escrevi na altura esta música para ela. E sabes que ainda hoje esta música... Ah, é Alma Gêmea. Eu canto efetivamente com muita emoção esta música. Não chores hoje? Não, hoje não vais cantar, vamos ouvir a gravação. Pois, já dizia isso. Mas podes cantar um bocadinho. Vamos ali para o meio da linha para cantar. Vamos ali para o meio da linha. Olha o comboio a partir. Olha, podíamos começar com a vida a comboio. Está bem, embora o comboio. Pronto, mas dizia eu ainda... Era o nosso. Cantas com emoção? Vai, canto-me de emoção porque realmente na altura era uma situação de muita revolta, porque tinha a família contra, não a minha, felizmente, contra a nossa história. Pronto, enfim, preconceitos, não é? E sabes que passados hoje muitos anos, ainda guardo dessa pessoa, para a qual hoje não falo, infelizmente, mas guardo realmente muitas salas dela, guardo realmente coisas muito bonitas. E então, não diria em homenagem a ela, mas diria mais em homenagem àquilo que eu vivi com ela, escolhi para a primeira edição de hoje esta música, Alma Gêmea. Vamos ver a que horas sai o comboio. Eu estou a ouvir. Não era ser até ela caída. Pronto, caída, agora não está. Temos um às 6h05 para Aveiro, já é tarde. É, mas tá. O do Obar é às 18h50, 7h10. Então, até é mais. Ainda não é mais cedo. Pronto, 7h10 é antes. É menos 10. É menos 10. O da Aveiro é às 5, já passam 5. O do Obar é 7h10, por isso vem 10 minutos antes. Nas... 100 metros, depois eu é que sou maluco. Pronto, nós somos um luxo. Semana passada foi na Aviso, aliás. Hoje começamos aqui na Estação de São Bento, no Porto. Em pleno centro da cidade, eu nem sei bem qual é o centro da cidade do Porto, mas tem mais ou menos aqui para esta zona, não é? Para cima da Garreta, tem uns aliados, primeiro municipal do Porto. É, para cima e para baixo. É ali ao lado, depois quem chega antes de virar é em cima, não é? Exatamente. Sabes que uma vez eu estive aqui há uns anos, foi quando o Fernando Peça estava a comemorar 100 anos. Uhum. Olha, está aqui um tio meu, vou comprar então, posso? Pode. E então eu... Ah, tio! Então, por aqui. Vai passear, a dar as suas voltas. Diga. Mais gordo. E eu estou mais gordo? Sim. Eu? Oh, já peço 250 quilos. Quanto? 250. Se não, a passada era 150, agora já vai em 150. Ah, que me parece. Está tudo bem? Vai dar a sua voltinha? Está tudo em ordem? Já não há manifestação? Já foi. Olha, continuação. Está? Sim, senhor. Um dia deixa para a sua casa, para a gente começar um bocadinho. Está lá. Muito bem. Acho que estou mais gordo, Carlos. Olha bem para mim. Acho que não. Muito mais. Muito mais. Eu acho que não. E olha, se a barriga. Estás a contar quanto tempo o meu Nadal Beira comemorou aqui os 100 anos com o neto. Veio aí assinar um comboio. Ah, segunda peça. Toma. Segunda peça. Isso é uma peça? Sim. Quando o meu Nadal Beira veio aqui festejar, teve aí o neto. Queres ouvir a repetição? De quê? Não, o Ricardo Trepa e tal. Eu vim aqui com a catraia de altura. Também é a única. E ele veio aí assinar um comboio e ficou com a marca dele. Ou já estava assinado. Eu nem sei. Sei que vim aí tirar umas fotografias para onde trabalhava na altura. Trabalhava. Estagiar. Porque já para estagiar é uma sorte, não é? Como disse o Ana Bacalhau, mas já foi na semana passada. Já. Exato. E então aqui ao nosso lado direito, quer dizer, no teu sentido, à tua frente, estavam aqui um grupo a atuar em pleno palco, vestidos de folclore. Uhum. Assim, a mandar música para o ar e à espera que as pessoas fossem lá para o meio dançar. É um momento bonito. Agora recordei-me. Pronto. É bem. Então pronto, vamos lá ouvir o Paulo no seu Storytel. Exatamente. Gravar em estúdio. Porque ainda falta um bocado para o nosso comboio do Alvar. Portanto, entretanto, vamos apanhar o comboio e a próxima emissão já vai ser mais sossegada. Não é a próxima edição, é a próxima intervenção. Eu disse emissão. Ah, pois, emissão. Como? Próxima emissão. Emissão 2-0! Jesus, Nossa Senhora. Já parece o Benfica Estugarda 2. Isso já foi há muito tempo. Não interessa. Também foi o senhor do Vitória que a gente teve por 2-0. É? Também foi o senhor do Vitória que a gente teve por 2-0. Ganharam no Porto também 2-0. Não foi assim há muito tempo. Mas mais recente foi... Está bem, está. Olha, vamos embora. Vamos lá, então. Vamos. Vamos lá. Mas ainda falta muito para o comboio, por isso não vamos. Ah, está bem. Pronto, vamos aqui. Vamos interessar as pessoas. O que é que acha da situação atual dos comboios? Semana passada era o que é que acha do país. Agora é dos comboios. É dos comboios, exatamente. Mas é engraçado, mesmo estando um sábado ou um fim da tarde, está aqui muita gente. Será que é sempre assim? Claro. Então a gente é que sabe. Vamos embora, então. Vamos embora, então. Ao comboio. Já estou farto de esperar. Vamos passar ali a senha. Agora. Música de Carlos Bonaparte, que só por acaso sou eu, só mesmo por acaso. A música Alma Gêmea, gravada em 2007. Pronto, vamos para o comboio, até já. Até já. Alma Gêmea, tu és a luz que ilumina os meus dias. Tu és o som das minhas melodias. És tudo o que eu sempre quis. Alma gêmea, tu és o tom do meu sorriso. És tudo o que eu quero e que eu preciso. Preciso para ser feliz. Alma gêmea, eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo o nosso dia chegar. Quero tanto estar contigo, teu namorado. teu amigo. Eu te desejo tanto, alma gêmea, mas eu sei que esse momento há de vir e que o abraço entre nós dois há de surgir. Aquela com quem eu sonhava, és aquela que eu esperava, és tudo que eu sempre quis. Alma gêmea, farei tudo que for preciso para ter sempre em ti sorriso e para te fazer feliz. Alma gêmea, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo o nosso dia chegar. Quero tanto estar contigo, teu namorado, teu amigo. Eu te desejo tanto, alma gêmea, mas eu sei que esse momento há de vir e que o abraço entre nós dois há de surgir. Como eu te quero, alma gêmea. Desejo tanto, alma gêmea, mas eu sei que esse momento há de vir, que o abraço entre nós dois há de surgir. Eu te quero, alma gêmea. Senta, eu estava quase de pé no comboio, também nem tenho lugar, um suficiente, não é? Um ceguinho, não tiveram um lugar para sentar-se. Então eles mandaram tudo aqui, o Benfica, vai a pé que lixas. Vai a pé que lixas, pois, claro. Ora bom, cá estamos nós, ainda por cima, e eles estão com medo que o Benfica vá à final da Liga Europa com o Porto, e depois o Benfica ganha o Porto. Ah, isso é que não é uma desgraça. Já viste o Benfica arrumar o Porto da taça e depois arrumar a Liga Europa? Quer dizer, o Porto vai ser campeão, mesmo assim. Ora bom, cá estamos de regresso, depois ouvimos Alma Gêmea. Tu é canto bem essa música, não é? A música é exatamente assim, não é? É, ainda cantas melhor do que eu. É, quase. Bom, então, Alma Gêmea, vou-te contar. Conta. Primeiro, a música não me fez propriamente, que eu vou responder, não é propriamente do género. Mas o refrão, quer dizer, não sei se é o refrão, a parte diz Alma Gêmea. Sim. A mãozinha não é assim, mas faz conta. Faz-me lembrar uma música de um senhor chamado Marpão. O ritmo mais acelerado. Alma gêmea, bate o coração, as metades... Não é essa? Não. Isso é de Marco Paulo, o que estamos a cantar? É, essa era do Fábio Júnior, mas o Marco Paulo é que também cantou. Não, mas quando ouvi o refrão fez-me lembrar. Ah, porque eu tenho uma novela para te dar. Eu não ouvi nenhuma das músicas. Essa não é a primeira vez que faço isto. Mas não escutei nenhuma das músicas das tuas escolhas para hoje. Ah, e depois sou eu. Mas, estou atento às tuas histórias e tal. Pronto. A minha música vai ser do Marco Paulo. Tenho de dizer já o título, senão não se percebe. É Joana. Sabes como é que... Ah, sei. Acho que o título é mesmo, mas Joana. Ah, Joana. Exatamente. É essa parte do ó, Joana, foi o meu do alma, já é mesmo. Faz bastante isso, faz. Faz um bocadinho, não é? Sim. O ritmo é diferente, mas pronto, a tonalidade ou a melodia fez-me lembrar a melodia. Ah, lá, mas nunca ouviste... Melodia. Mas nunca ouviste, como é que sabes? Que é diferente. Nunca ouvi o quê? Nunca ouviste a música e como é que sabes que é diferente? Eu falo chinês. Não tinha ouvido até hoje na preparação, claro que agora vou ter que ouvir as músicas. Depois, depois de cada intervenção tua, eu vou ouvir a música e vou escolher a seguir. Então logo a dizer no momento. O que aconteceu agora? Estávamos a conversar e tal, e eu decidi há 2 minutos qual é que seria. Qual é que era? Está bem. 2 minutos não foi, porque a viagem com o meu demorou o quê? 20, 25? Mais ou menos. Pois, sabes que ali em Campanhar, repara, tu não estavas a dormir na altura. Mas estava a ver. Ali a seguir a Campanhar, o senhor fiscal disse que eu não tinha passado o andante, o passo lá na máquina. E Deus, não, pôs-te andando lá para fora. Ai não. Não pôs, porque eu expliquei. Olha, senhora, e agora ia-me bater o homem. Sacanas. Pois ia, eu ia emprestar-lhe a bengala que era para ele bater com mais eficácia. Já ceguinho. Bom. Joana, porquê? Este tema já foi conversa, já foi assunto abordado entre a gente, acho eu. A gente, eu e tu. Não foi a gente tabuleiro, de certeza. As pessoas acabadas em Ana, sabes? Que há muitos anos nunca comentei contigo. Se calhar não. Por acaso não. É não. Imagina. Pronto, eu já há muitos anos, já vai há 11 anos, que tenho sempre pessoas terminar as raparigas mais próximas, quase todas elas, raparigas, mulheres, dois. Quase todas elas terminadas em Ana. A esmagadora maioria. Começaram com Dianas, no meu 7º ano. Depois, tudo, quase tudo que acaba em Ana, tu podes imaginar, passou por mim. Era tudo pessoas chegadas. Até hoje... Hoje não, mas ontem mesmo foi uma despedida temporária de uma amiga minha, chamada quê? Susana. Ah, então podes pôr outra de Marco Paulo. Qual? Susana. Ah, mas a melodia não é parecida. Pois ele também teve nessa da Susana. Olha, estão dois cães na rua. Olha! Olha onde eles estão a olhar! Onde eles estão a olhar! Onde ele ia ali no passeio e parou e voltou a olhar. Ah, passeio. Não dissemos, estamos outra vez cá fora, não é? Pois. Há pouco estávamos na estação de São Bento, agora não estamos na estação, mas estamos na mesma no exterior. Aliás, estamos mais no exterior agora do que na estação. Pois. E apesar de ser. Pois. Três carrinhos, quatro carrinhos, cinco carrinhos a voar. Passado o episódio do cão à frente, as anas, terminadas em anas, ou propriamente anas mesmo, têm sido presença. E uma delas, e aí a explicação desta música de Marco Paulo, além de responder à tua melodia, chamava-se Joana. Quer dizer, tive várias Joanas, mas uma delas, eu sempre até disseram uma vez que... Que a Joana era como o Nuno em versão feminino, ou o Nuno era a versão masculina da Joana. Como já há alguns anos, 2004... Isso pode ter uma extrapolação um bocadinho perigosa. 2004-2005, foi por essa altura. E coincidência, na semana passada voltei a encontrá-la, passado muito tempo, voltei a cruzar-me com ela na rua. E ela chama-se precisamente Joana, e não vou dizer que eu nunca tive uma alma gêmea, como tu consideras. Mas era das pessoas, foi das pessoas mais parecidas comigo que eu já encontrei nestes 85 anos de existência. Pois, eu para cá já tive. Pois, mas eu não tive uma alma gêmea, esta alma gêmea. E 7 anos depois, isto é só coincidências. Anos depois voltei a cruzar-me com uma Joana, anos depois, não foi muitos anos depois, que era bem mais nova que eu, a primeira Joana que eu estou a falar era da minha idade, a outra é bem mais nova, por isso até vai 79, que também era muito, muito parecida comigo. Se calhar também por ser carneiro. Ah, agora já nasci ser carneiro. Mudaram o signo, não foi? Mas pronto. Está a dizer que sim. Ah, já ouvi dizer que agora... Não, mas depois desmentiram, fica tudo na mesma. É conforme lhes apetece, sabe? É. Isto é o fim do mundo. Eu não preciso de 30 anos de arte para este sítio. Não, eles tinham adotar os nomes brasileiros. Não foi isso que eu ouvi. Cada um uma história diferente. Por exemplo, se... como é que era? Estás com frio? Não. Estás a abanar com... Estou nervosinho, não é que estás aqui comigo? Não, por acaso estou a pensar, numa música. Está bem. Estou a pensar naquela que a gente estava a falar um bocado. Da Carninha Mojami. Ah, e com as pernas estás a fazer o ritmo. É isso que eu estou a pensar, Sérgio. Pronto. Curiosamente, passado anos, voltei a encontrar a Joana e a coincidência, outra Joana, é que anteontem, quinta-feira de manhã, passado um ano e tal, por exemplo, com ela no autocarro. Já viste? Não. Muita coincidência. Agora já. Porque neste momento pôs a cara assim mais cá para fora na varanda a ver se havia alguma coisa. Tens uma luz mesmo à tua frente, já deve ser reparado. Um candeeiro mesmo assim, isto está-te na fuça. Então vamos ouvir Marco Paulo, que nem é próprio. Ah, tem outra história do Marco Paulo. É que antes de eu nascer, o meu pai queria me chamar Marco. Tá bem. Por causa do Marco Paulo mesmo. E isso, já agora também te conto uma história de chamar. Já agora também. Já está comigo. Essa aqui sou eu, garoto. Vê lá. Sabes que esta música não é original de Marco Paulo? Eu sei lá quem é hoje. Esta música é de um alemão chamado Roland Kaiser. Como é que eu disse? Johanna, geboren nascer. Geboren é nascer. Pois é. Nasceu é tal, nasceu da tal um dia. Geboren am Samstag. Como é que eu disse? Nasceu no domingo. Sábado. Samstag. Não foi bem. Estou a deixar uma porta para baixo. A música é um bocadinho mais lenta. Ah, já sei o que foi. A música é um bocadinho mais lenta. Alma, é a versão original. Tenho... Olha, sacana, tenho um carro novo. Nunca vou buscar dinheiro para comprar aquele carro. Um carro novo, pá. É um branco. Carro branco. É tão gira a tua cor. Vamos esquecer do passado. Vamos lembrar. Estás a ouvir o Bruno Carro? Estou. Sacana! Como é que não queres dinheiro? Há das duas meninas, não é? Não gosto das meninas. Mas está dentro do carro, não me dá. Os vidros fechados. Há da droga, pois é. Não gosto da droga, deve dar muito bem. Vai-te embora, vai. Depois traz-me um igual para mim. Primeira vez que eu estou a ver aquele carro, é todo fino. E é branco. Carro branco. Isso. Ah, bom, em homenagem a todas as anos que marcaram positivo e negativamente. Não, foi muito mais positivamente. A minha carreira vidal, não é vidal, a minha carreira pessoal até agora, vamos ver um original que não é do mar. É quem? Tu disseste? Roland Kaiser. Roland Kaiser. É preciso dizer os nomes como eles são, não é Roland Kaiser. É Roland Kaiser. Irmão Blanco. João Simão. Botonava da casa. Hã? Botonava da casa. João Simão, mais conhecido como Marco Paulo. Sabes que o nome do avião Marco Paulo é João Simão? Porque essa não é que era Paulo Simão. Não, João Simão, bonito. Marco Paulo vai cantar Joana. Tão longe, contudo estivemos tão perto do amor que julgamos tão certo. Foi o sonho mais que por mim passou. Um véu de brancura se arrastou junto do altar, ali ficou. Tu nem sabes bem quanto eu te quis. Com outro vais ser mais feliz. Aqui fiquei a recordar. Joana, pensar que estivemos tão perto dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Joana, recordo agora os momentos passaram nos meus pensamentos, mas longe de mim sei que ficarás. Era um tempo bom, cheio de paz, como quem não espera horas mais. Tu eras menina e tão mulher, como quem já sabe o que quer. Eu era apenas um rapaz. Joana, pensar que estivemos tão perto dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Joana, recordo agora os momentos passaram nos meus pensamentos, mas longe de mim sei que ficarás. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, ah, oh Joana, recordo agora os momentos passaram nos meus pensamentos, mas longe de mim sei que ficarás. Ah, ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto dos sonhos de agora desperto. Olha, o que é que és? Estás a dizer que fazemos hoje? Pois, já disseste na primeira intervenção que era a tua irmã. E eu até disse que era o Herman José. Foi, a viagem do comboio foi só 20 minutos ou 25, mas tu já não te lembras. Está bem, já é coisa assim. Mas foi o Herman José, dia do pai, tu disseste que era a tua irmã, eu te disse, não sabia. Quem é o Herman José? O Herman José é o irmão do José Herman. Também deve ser a tua família, não sei, Zé. Não sei, pois calhar, não sei. Pode ser relativo do Gaudêncio. Que é a família? Gostas mesmo, é uma porcaria, família. Ah, tu viste o Nilton esta semana quando ele ligou para uma empresa e disse que o frango que ele comprou não vinha com cocorocó. E queria que o frango viesse com cocorocó e ligou para lá reclamar. Só compro o vosso frango se vier com cocorocó lá dentro. Porque eu comprei e cheguei a casa e vi que não tinha cocorocó. E agora? Quem é que vinha aí? Olha, uma afinal está na mão. E o que é que ele disse? Ó Joana, trabias. Ah, mas... Vamos ouvir a conversa. O que é que queria dizer? Calou-se, caralho. Então, a pessoa está a ser observada. Se calhar está a ser a Joana. Não, não olhou. A Joana? Não. Vá ao lado da tua moça. Que é Starlight. Ah! Starlight. Mas não era isso que ia dizer. Estamos só a dizer. Não interessa. É, como um bocado. Mas... Ora bem. Música do Starlight. A música chama-se Hoje é o Dia dos Teus Anos. Até por causa disso, da tua irmã. Exatamente. Pois, foi por isso que escolhi esta música. Ah, bem. Pronto, porque a minha jovem não faz anos. E eu escolhi este Hoje é o Dia dos Teus Anos. Podes escolher o José Cid. No dia em que a rainha passa. Ah, pois, também dava, também dava. Povo real. E foguetes no ar, bum! Daqui o bocado a casseta ir ao chão, au. E vai estragar, au. E tu a seguir-me ralhar, au. O povo saiu à rua, ai, o povo, o povinho, gostaste da manifestação na semana passada? Adorei. Experiência única na tua vida. Foi espetacular. Ah, que bons tempos aqueles, já passaram 7 dias. Aquela coisa de ir na ponte e falar para os ouvintes. Os ouvintes estamos aqui. Ah, há uma coisa que os ouvintes ainda não sabem. Depois da última intervenção, estávamos a atravessar a Ponte Luís para cá. Quem é que encontramos, Carlos Bonaparte? Liverpool! Adeptos do Liverpool Futebol Club. E eu a falar inglês, há que os óbvios e tal. E eu a dizer, o Romero é o vosso melhor jogador. Claro, a gente tem que puxar para os nossos. A gente tem que puxar para os nossos, não é? E eu disse que o português, o Romero, é o melhor jogador do Liverpool. E eles, não, primeiro começaram logo o ram do Carlos. É porque quando disse Romero, eles começaram logo a cantar a música que eles têm para o Romero. Também percebi mais nada. Essas pessoas dizem Morales. E disseram que o Gerard era o melhor jogador. E depois por causa do duelo com o Braga. Qual o par de dia? Na altura estava no intervalo, o Braga tinha ganho 1-0. Agora já sabemos que passou, empatou um Liverpool 0-0. E eu disse, o Gerard não vai jogar contra nós. E eles, infelizmente não. E eu, infelizmente sim. E o Braga vai ganhar e ganhou. Não ganhou, empatou, mas serviu. Ah, mesma coisa. E eles foram para casa e depois a esta altura devem estar a chorar, coitadinhos. Ah, e a pensar, para aquele gajo estava mesmo certo. Ah, estás a ver? Mesmo com o Romero a jogar, não conseguiram. Morales. Pronto, estava a falar da manifestação, foi muito bonito. Ah, foi muito bom, rico uma coisa, foi um ambiente fantástico. E só somente uma coisa. É não haver manifestação, mas estamos hoje outra vez. Era uma festa, não é? Era uma festa. Agora, se houver a próxima manifestação, vai ser no dia 25 de Abril. Uma segunda-feira, final de feriado prolongado. E marcam uma para o mesmo dia do 25 de Abril. E depois vão ao Palácio de São Domingos. Ah, no dia 25 de Abril não tem piada. Porquê? Ah, porque... Não há escolas que eu vou ver nesse dia. E não é só isso. Já estão todos habituados. A gente já sabe, como digo assim, na verdade, sempre quem diga: ai, isto não tem muito salazado aqui, está muito mal, é preciso mudar isto e tal. E depois dá com as músicas do Grândola, Vila Morena. Como é que o gajo escolheu aquela música na semana passada? Oh, manda besta. Ai, isto não são cadeiras. Olha, eu nunca ouvi falar no Starlight. O único Starlight que eu conheço é Starlight. Can you hear me, my pain? Tu não conheces o Starlight? Não. What you need. E aliás, a música só vou ouvir agora. Nunca ouvi essa música na vida, se calhar. Tu nunca ouviste? Então é aquela. Abençoa as senhoras. Famílias além. Isso é deles? É, abençoa. E tem o nome Starlight. Essa música há quantos anos? Ei, tem para aí quase 20. E já havia nomes com. Olha, de quem é aquela música? Cause I can't help falling in love with you. Sabes? Eu essa música conheço, mas já ouviu Presley. Não. Mas é mais legal. Antiga. Não parece ser legal. Essa música é mais antiga. Olha, então não sei. Como eu não sou de internet, eu vou-te explicar porquê. Porque eu tenho um disco de 78 RPM, uhum. Que tem essa música, mas eu já não sei qual é que se chama. RPM é rotações por minuto. Exatamente. Ah, as coisas que eu sei que aprendo contigo. Já te disse daqui e vejo o coisa do Mundo da Virgem, emissor da RTP? Não. Já te disse já, da última vez que gravámos aqui. Ah, já não me lembro. Tu não te lembras de nada, pá. Tu estás a ficar pior do que eu. Eu que sou o teu malhote, tu é que não te lembras das coisas. Depois... Ouvintes, vamos à música, pensei que ia dizer isso. Sim, depois pode ser. A que horas? Olha, e tenho uma coisa para te informar. Então diz logo. Vou trocar as voltinhas todas. Porquê? Já não é Starlight? É Starlight, sim, mas a que vem a seguir não é aquela que... Oh, bem, e logo hoje, que eu preparei-me tanto, estou a escolher agora as músicas, vai-me fazer uma diferença engraçada. E por acaso é engraçado. O Carlos, se alguém me disse agora, eu estou aqui na varanda, é a mesma varanda do, para explicar aos nossos ouvintes, que gravámos há 3 semanas, se não me engano. Há 2. 3. 2. 3, porque a prioridade era minha. E há 2, a prioridade foi tua. Bom. Pois é, isto é tuas devias ser. Pois está mal, na prioridade é tua, devia ser na. Isto tuas devias ser no meu estábulo. Está pronto, não estás com muito azar, está sendo uma possível. E então eu estou aqui com o pé esticado na barra de madeira desta varanda, estou aqui, parece um patrão. Hein? Que é isso? Olha, quer-me roubar o lugar. Vai buscar um charuto de 7 meio whisky. Com um gelo duplo. Olha, vai chegar mais um carro. Mas este não é carro branco. Vamos lá então, Starlight. De que ano é essa música, Starlight? Em 1994. A música foi lançada juntamente com a cassete... Aliás, a música foi lançada juntamente com a música Canção da Família. Faziam parte da mesma cassete. Aliás, esta música, que é precisamente a faixa número 2 desta cassete de fita magnética áudio, lançada em 1994 pela Vidisco. Se não estou em erro, se estiver em erro, é outra editora qualquer. Estás a fazer patrocínio à Vidisco. A Vidisco paga para alguma coisa, estás a fazer patrocínio à Vidisco. E também não pagam para fazer patrocínio à RTP. É para falar na RTP. Pois, por isso mesmo, mas não quero saber. Pronto, então estamos iguais. Isso mesmo, não quero saber. Olha, nunca mais passa o metro, ali me apontam isso. Vamos lá, estou a ver por um... Rails. Pronto, vamos lá. Olá, então, Starlight. E hoje é um intervalo? Vai seguir. Ele no fim da música, sim. Está bem, vai lá. Seu aniversário. Tenho abraços e beijos para te dar. Já te mandei flores tão bonitas, mas eu quero mais é te amar. Hoje é o dia dos teus anos. Tenho abraços e beijos para te dar. Já te mandei flores tão bonitas, mas eu quero mais é te amar. Amor, pois é, ora, Dears to Zan, é que nos chama esta música. E agora, o segundo motivo pela qual a escolhi. Os tempos em que ainda tinha uma família, digamos assim, ou seja, a união familiar. Essa já foi toda. Mas acho que esta cassete acompanhava-nos nas nossas passeatas, quer ao sábado, quer ao domingo. Quando a gente dá uma volta mais prolongada, tipo a Coimbra, ou para Viana do Castelo. Então esta era uma das cassetes que nos acompanhava sempre. E havia sempre esta musiquinha engraçada que eu gostava de ouvir. Ou seja, esta música, e agora que estou aqui a ouvi-la, realmente... Agora não estou a ouvir. Pois, já acabou, pronto. Mas acabei agora aqui de ouvi-la. Eu não estou a ouvir, tu estás a ouvir? Tu disseste que eu sou a ouvir. Se eu chamo as pessoas, quer dizer, as pessoas não têm o gosto de convidar ao estudo pessoal. E tu não vais para aqui desmentir as pessoas, diz mentira e depois desmentes e depois diz verdade e mentira outra vez, assim não dá. É que é verdade, não é? Assim não dá. Eu não gosto nada de verdade, é uma porcaria verdade. Ah, não há. Para não há a união familiar da cassete que fazia comigo. Pronto, não, e é isso. Pronto, e é. E faz lembrar esses momentos, não é? Faz lembrar esses momentos, senhor. O guarda-olho! Ah, bom. Toma lá a calar os cães. Afinal, não se calaram todos. Eu ia escolher, por acaso, mesmo a do José Cid. Eu cá falei nela e lembrei-me, de repente, lembrei-me que essa história da música do... No dia em que o rei... Fez a No dia em que o rei fez anos, tem uma história ligada a mim. Tem uma história ligada a mim de anos. Bem, vamos chatear, como é? Tem uma história ligada a mim já há uns anos e... Oh, cãozinho. Queres que eu pegue em ti e mando lá para baixo, é? E então... também tinha uma história e podia pegar no tema e seguir também a música de homenagem à tua irmã, que também já conheço há muito ano. Mas, além do dia de aniversário do irmão José e da senhora sua irmã, hoje é o dia de quê? Da sangria. De quê? Da sangria. Da sangria? Da sangria. Vitor Bahia, também faz anos hoje? Yeah. Não? Mas além disso, comercialmente, é o dia de quê? Pai, ainda mãe. O dia do pai. Então, a música, eu não estava a mentir, a primeira vez que eu ouvi foi há minutos, quando colocámos aqui a música no ar. Quando mal comecei a ouvir a música, não foi mal comecei, mas passaram uns segundos, lembrou-me uma que o meu pai gosta muito e apanho muitas vezes a cantar sozinho lá no quarto dele, a cantar essa música sozinho. Mamãe já foi há duas semanas. Porque esta coisa... Tá, tu estás tão longe de mim. Não, não, coisa. Essa melodia do Starlight faz lembrar uma que canta, muita gente canta, mas comecei a conhecer pela voz do Marante. Garçom. É uma música que eu próprio, eu que não como sabes, aí estamos discordantes, não sou muito adepto desse género de música, diz-se popular portuguesa, chame-lhe o que quiseres. Se bem que eu ouço Vilinda e para mim é música popular portuguesa, não é mesmo? Aí já gosto. É música tradicional, é mais música. Há uma diferença entre popular e tradicional. Mas para mim, Vilinda é mistura das duas, tá? Sim. E então, apesar de eu não ser propriamente um adepto de música popular portuguesa, essa música interpretada pelo Marante Garçom até traz uma boa melodia, gosto, sim senhor, da música, mas mais do que isso, como é dia do pai, mais uma pequena homenagem, já é pai, é a terceira, a quarta, a quinta, que eu trago uma pequena homenagem ao senhor meu pai, porque ele gosta dessa música, vamos ouvir, está bem? Está bem. O que é que vais dizer primeiro, em voz de homem, não é de cão? Olha mais um carro branco, sacana. Nada. O que é que disseste? Nada. Se estás à espera que eu perceba o que tu digas. Nada. Eu tenho ali um ursinho para ti, vou-te já buscar o urso. É, exato. Também comprei ali um pacote de comida só para ti. É isso tudo. Então vamos lá. Depois do intervalo que não houve. Ah, não sei, só aos ouvintes que decidiste não fazer intervalo. Então, quando tu voltaste, quando eu voltei, eles perceberam que não. Não, mas podiam pensar, bem, esse espaço de meio segundo foi um intervalo. Ah, dizer, não houve intervalo. Exatamente, portanto, não houve intervalo. Assim está. Ou melhor dizendo, não houve intervalo. A quarta música de hoje, dia 19 de março, dia do pai, vamos ouvir Marante e... De quem é esta, o original? Ainda não tens o nome da música. Já disse duas vezes. Garçom. Ah, esta é do Reginaldo Rossi. Foi o que eu disse. E essa cadeia? Que começa contando uma história que saía de casa para trair a mulher com outra mulher e quando chegava ela estava em casa metida com o Ronaldo. E depois ele chegou e perguntou, Ronaldo, quantos gols é que você meteu? E dizer 15. É verdade, você pode conferir aí nos programas. Aí na no YouTube. No YouTube? No YouTube. Reginaldo o quê? Rossi. Tá bem. Original do Reginaldo Rossi. Aqui interpretado como português de Amarante Marante. Caralho, do Amarante. Você vai dar certo no Marão. Marão Marante. Marante vai cantar aqui, só para nós, e para todos vós, e para toda a gente que quiser ouvir, no nosso estúdio, o Garçom. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas presta atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco, mas todo bêbado fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar a todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, pedi-te no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar a todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Me deito no chão. Boa noite, Jeremi. Está tudo na primeira? Está, por acaso agora já vamos na quinta. Na quinta graduação. Nós vamos entrar no verão ou na primeira? Verão ou primavera? No inverno. Ainda estamos no inverno. Não vai mudar. Vai mudar, mas é só na segunda-feira. Então porquê é que a lua está meia? A lua? Ah, já sei porquê. Por causa do... É um fenómeno que vai acontecer, é verdade. Ah, é? É um fenómeno que vai acontecer. A lua... É uma... Porque agora a lua está mais próxima da Terra. A lua está mais próxima da Terra. Este fim de semana. Porque a Terra está próxima dela ou ela da Terra? É as duas coisas. A Lua aproximou-se da Terra. A Lua é que se aproximou da Terra. Apanhou um bilhete de avião e foi para mais, mais barato. Aqueles agora de preços baixos. Que a gente vai e vem de Londres com 23 euros. Não, mas a sério, mas... Ela está muito maior, então. Não, mas a sério, é um fenómeno que só acontece, que só costuma acontecer mil em mil anos, mas por acaso este ano aconteceu ao fim de 18 anos. É. Ao fim de 18 anos. É, acontece isso, é? É? Não, costuma ser de mil em mil. Mas este ano aconteceu... Desta vez aconteceu ao fim de 18 anos. Também é, claro, já que está a melhor idade. Cá está, ficou maior por causa disso. Não, exatamente. Está bem, é moderno. Está a entrar no... Está a entrar na folha. A gente tem que se atualizar, senão nunca mais estamos aqui. Mas é capaz de estar a rastro. Ah, bem visto, pô. Se está moderno, está a rasca. É bem visto, senhor. Muito bem. Está certo. É assim. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. É... Isto é isso, é assim. As pessoas entram e saem do nosso programa, e convidados inesperados e tudo. Fala lá da tua música surpresa, Zé Seguinho. Música surpresa. É um momento sério que se segue na rádio onde não é. Com mais vosso conhecimento, e não preciso me alongar muito sobre isso, aconteceu uma das maiores tragédias dos últimos, talvez, 200 anos. Não estou a dizer que é maior, estou a dizer que é apenas uma das maiores. Esqueças o Haiti. Eu disse uma das maiores. É assim, eu não me recordo de ouvir falar de um país que em tão pouco tempo tenha sido vítima de um tremor de terra, 9.0, lá por cima, de um tsunami e de um desastre nuclear. Tudo junto. Ah, e de uma erupção do vulcão, mas essa não teve também grandes repercussões. Eu acho que... Está bem, não te interrompo. Continua. Mas, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, não há nenhum país, pelo menos que tenha sofrido tanta catástrofe em tão pouco tempo. Pronto. É assim, ninguém faz ideia do quanto me atingiu animicamente esta tragédia. Tive o prazer um dia de conhecer duas raparigas japonesas, aliás foram mais, foram duas raparigas japonesas e foram, acho que foram três ou quatro japoneses. E sabes que eu lembro de uma delas, não vou dizer o nome por questões de privacidade. Eles eram muito calados, eles são mais calados do que nós, pelo menos assim, dar assim confianças e não sei o quê. Pronto, mas acontece que uma delas chama terá assim, a outra nem tanto. A outra, sabes que a outra chegou ao ponto de me dar um abraço sem sequer lhe pedir nada. E mesmo quando foi a outra vez que a vi, ela veio a correr ter comigo, mas a correr mesmo ter comigo, porque eu ia sair. E ela teve que chamar para mim, teve que correr para mim, porque a outra pessoa que me estava a guiar não a conhecia. Não a conhecia, aliás. E então ela veio a correr até mim, deu-me uma carta, que tinha algumas palavras escritas e uma fotografia dela, e deu-me um abraço. E foi com um sorriso que nos despedimos. Falei com ela, ainda que por escrito, falei com ela nestes dias. E fiquei, não sei, a mim tocou-me muito, porque eu sempre admirei o povo japonês, achei-os com uma garra, uma coisa fantástica, e uma, como é que explicar, a vida é como é, não vou estar a chorar sobre o leite derramado, claro que às vezes é inevitável, mas regra geral, não vou estar a fazer tragédias, não vou estar a pensar, ah, é porque isto é o fim do mundo, é porque isto é um castigo divino, e o que é que eu vou fazer na minha vida? E eles, ok, está assim, não vou ficar a pensar o que é que eu vou fazer, vou agir. E eu sempre tinha essa ideia, e agora então, viu-se. E mesmo elas, estas duas jovens que falaram comigo, elas também tinham essa, tinham medo, tinham, especialmente uma disse-me que tinha medo, especialmente outra disse-me que viu morrer muita gente, porque mora numa cidade um bocadinho mais atingida, mas elas moram em Tóquio, e contou-me que houve a lamentar apenas 10 vítimas mortais, a outra, enfim, viu morrer muita gente, mas enfim, ela e a família estão a salvo, e isso é que é mais importante, pelo menos no que toca a mim, que a conheço. Bom, e eu sinceramente li muita coisa esta semana sobre o Japão, por exemplo, o facto de apenas um deles ser cristão e muitos deles não serem crentes em nada, tipo, são crentes na vida, são crentes nas coisas, na tecnologia, na ciência. Há uma grande porção de japoneses que não creem nada divino, digamos assim. E eu sinceramente, não sei, admirava-os, e agora nos admiro muito mais, e agora que está tudo a normalizar, eu fico já, não sei, fico mais sereno, fico mais calmo. Enfim, escolhi um grupo japonês chamado Boys to Tila. A música chama-se Promise You. E é uma música que eu sempre gostei. Eu conheci esta música ainda em 2006, tive a oportunidade de conviver com esta japonesa um ano depois, e não esqueço mesmo o abraço que uma dessas pessoas me deu, porque eu sei que eles são muito genuínos, regra geral, como é lógico, a gente vai mais de todo lado, mas que são muito genuínos. E pronto, é por isso que eu escolho, porque realmente foi a coisa que mais marcou esta semana, e nunca me senti tão atingido por uma tragédia como desta vez. Pronto, foi por isso que escolhi esta música, Boys to Tila, com o tema Promise. Queres alguma coisa? Eu tenho uma colega de emprego que esteve em Tóquio, uhum, há 3, 4, pronto, em novembro, mais ou menos, acho que foi em novembro. Há uma coisa que ela diz, e com toda a razão, e agora partilho contigo e com todos que nos estiverem a ouvir, que no mínimo devem ser 2 ou 3, a minha mãe, a tua mãe, a nossa ouvinte do costume. Exatamente. Às vezes é assistente, não é? É o ouvinte à força. E então ela disse-me que se há povo que consegue lidar com coisas destas, é o japonês. Se tu chegavas lá no dia a seguir ao sismo, se tu não soubesses e se não visse os destroços, não tinha acontecido nada. Eles continuam, claro que ficam tristes, alguns quase desesperados, mas a vida continua. Nós somos os povos mais fortes, se calhar o povo mais forte e mais civilizado e mais, não sei como é que se diz, mais. E por exemplo, mesmo se tu reparares, Eles, mas assim, eles são assim em tudo, por exemplo, eles não ficam pelo mais organizados, fácil. Organizados, sim. É isso, quando, por exemplo... E um avião, vamos ouvir um avião. Por exemplo, olha, eu dou um exemplo, sabe, aquela, há uma altura em que, as linhas, em que há... Uma viagem, senhores. A uma altura. Sabes o que é gira? Pensa que estas coisas vão a uma velocidade bruta. E vão 800 km por hora. E vão assim, tipo, muito... Parece assim, nos ares assim, muito devagarinho. Não, não. Ora, digam lá. Mas como eu dizia, é assim... há uma altura em que as linhas de... Em que há 12 linhas sobrepostas em Tóquio. Ou seja, do metro. Do metro, eu sei. Eu sei. É assim, eles têm aquela, aquilo tudo organizado e no que toca até em termos de ruído, para, ou seja, para não causar vibrações que possam levar-nos a causar. Tem um problema grande da poluição. Há muita gente que anda de máscara na rua e tudo. Pois, não há bela sensação. Ah, e outra coisa que eu devia dizer, quase não ia te interromper, mas não interrompi. Sim, não interrompi. Está difícil isso, já. Diz, diz. Há uma coisa que é o desastre nuclear. Tu não podes falar em desastre nuclear? Para os japoneses é. Pelo menos para uma grande parte deles. Se com o tempo... Chernobyl na altura não se fazia ideia que passado 25 anos ainda se fala nisso e ainda, nem se, ainda hoje não se sabe quantas pessoas é que ficaram afetadas com aquilo. Como é que podes falar em desastre nuclear passado uma semana? É assim... Nós sabemos que há uma série de implicações que a radiação tem, não é? E depois é assim, não te esqueças, só uma coisa que eu não, portanto, não gosto, embora até consiga compreender, que é o facto de o material haver certamente mais material radioativo no ar do que aquilo que eles dizem haver. Eu tenho a dizer muitas acusações que o governo japonês está a esconder a verdadeira dimensão da coisa. E a prova disso é que é assim. A Agência Internacional de Energia Atómica, não, eles não são, tipo, sensacionalistas. A função deles não é fazer notícia. Uhum. Né? Ou seja, eles quando elevaram, eles agora corrigiram para 5, mas quando eles elevaram para nível 6, e mesmo, ou seja, o Japão ainda mantinha 4, eles já iam para nível 6. Porque é engraçado, porque a Agência Internacional de Energia Atómica reveu para 5, o nível de tragédia, uhum. E ao mesmo tempo o Japão também, só que enquanto a Agência Internacional desceu um valor, o Japão subiu um valor, ou seja, mas cá está, ou seja, 5 já quer dizer alguma coisa, numa escala de 5 já quer dizer alguma coisa. Mas é um problema sério, e ontem acho que foi a primeira vez que no meu quadro de música não falei com música de fundo. Sabes que eu entre as músicas vou falando, não deixo nenhum momento sem música. Daí o quadro da música, a música está sempre presente. Mas ontem todas as minhas intervenções foram com fundo vazio, no silêncio. Porque foi só música japonoka, japonesa e pronto. Vamos embora! Não sei se é boy style ou se é boy style. Acho que é boy style que se diz. Mas continua. Ah, boy style. Que é para parecer mais à japonesa. Ah, está bem. Para teres a tua versão própria do nome do grupo. É o boy style, tanto está. Pronto. Mas é assim. A música chama-se Promise You. Promise You. É a mesma coisa. E é uma grande música. Acho que houve um tempo alguém que disse que esta música fazia parte dos desenhos animados, mas eu acho que não. Não sei. Porque eu já vi isto lá na net. Ontem falei muito em desenhos animados. Pronto. Pois não. Lembras-te do Hey Man? Não. Mira, Shira, Shira, Ting, Ting, Ting. Eu lembro-me do Doraemon, que o Doraemon. E aquela. Doraemon não, já não é esta. Tá bem, mas Doraemon. E aquela. Luna, Luna, quando eu não digo. Então pronto, vamos embora. Ouvir-os. Boys Town com Promise You. 忘れないよ君に会った日瞳に触れてた風の輝き Loving you 違うこんな僕でも迷わず明日に今歩いてく Escreveste uma letra um bocado para a duvidosa. Ninguém não caga aqui. E depois cheguei a ganhar e deco. Sim, lá. Eu não sei se reparaste uma vez que eu, lá no. No Rádio à Tarde. Sim. Pois tenho a nossa da la juventud. Tenho medo, é o mesmo que tu. Não. Realidade. Não. Sabes que a Lady Gaga foi censurada na Malásia? Cunhão. O apoio da Lady Gaga à comunidade gay é conhecido e a letra do novo single Born This Way mostra-o. Agora fiz um momento de pausa para pensar na letra, em que parte é que nunca reparei nisso. Então, foi precisamente este single, Born This Way, que não agradou às estações de rádio da Malásia, que decidiram censurar o tema, alterando frases como No matter gay, straight or bi, lesbian, transgendered life. Não interessa se és gay, hetero ou bissexual, lésbica ou transexual. Alteraram essa parte por sons difusos. Colocaram sons difusos, assim, imperceptíveis, não é? Uhum. No meio dessa, nessa parte da letra. Um comunicado. A ANP Radio Networks, a maior rádio privada da Malásia, defendeu a decisão. E disse, passo a citar, as letras de Born This Way podem ser consideradas ofensivas, tendo em conta as tradições sociais e religiosas da Malásia. A questão de ser gay, lésbica ou bissexual é considerada tabu na maioria dos malaios. Ora, nem todos os habitantes da Malásia partilham desta decisão. E Peng Ki Telk, cofundador de um grupo malaio dedicado a acabar com a discriminação sexual, defende que os meios de comunicação social não devem perpetuar a ignorância e o ódio. Esta não é a primeira vez que um artista é censurado na Malásia. No ano passado, 2010, um grupo muçulmano protestou contra a atuação do assumidamente homossexual Adam Lambert, embora o cantor tenha concordado em cumprir as regras de atuação do país. Rihanna também concordou em alterar os seus fatos. Os seus fatos. Pois agora com a cor do dourado, já não sei que fatos é que eles falam, mas eles são fatos de vestir. Quando atuou no país em 2009, Beyoncé teve que cancelar uma atuação em 2007, quando os protestantes da Malásia ameaçaram interromper o espetáculo. Um espaço informativo desta antena de luz. É, isto é assim, o que achas disso? É uma palhaçada. Há pessoas que... Nós aqui estamos no Oriente, no Ocidente, se formos para lá, vão lá... Nem... É outro mundo. Eu disse que a senhora com Tóquio hoje. Certo. Ia voar para Tóquio, estavam lá vivendo e meio perdido, não sei o que é. Olha, ó, Zé Zé, na quarta-feira... Ah, que agora já estamos no ano já? Há muito tempo. Engraçado, como que não sei isso? Só agora é que me comecei a perceber. Não, achas que ele era essa notícia toda só para ti? Não tem mais fazer. É lá, como gosto de conversar. Pois é, isso é verdade. Agora pensa. Isto é bom, não. Olha, sabes que já houve uma série de pessoas que falaram sobre ele. Sobre o anúncio? Acho que é o melhor anúncio. Mal, com algum. Ah, não, gostar, Olha, meti a tua amiga da Beira-Mar, conheceste a Beira-Mar a ouvir, ela partiu-se ali com aquilo, disse que eram dois malucos. Pois é, eu tenho ouvido, tenho recebido muitos elogios. Não posso falar lá, estás a fechar-te o gravador. Ah, tenho recebido muitos elogios. Já estás a comer o gravador. Quarta-feira, fui doar sangue. É bom isso, doar sangue aos outros. Eu gosto. E não se faz impressão. E dão comida e bebida de bola, no fim. Opa, olha, eu só não gosto é sempre uma coisa. Tens medo das agulhas. Exatamente. És como o Son Goku. O Son Goku não tinha medo de nada menos das vacinas, lembras? Opa, se eu não olhar para elas não me faz impressão. Agora vem aquela questão. Não, pronto, mas o que eu tinha de contar era ir partilhar contigo e saber a tua opinião. Daqui a bocado já me esqueci da música que vou responder. Quer dizer, já me esqueci agora, mas pronto. já sei então. A minha opinião é... Epá, sinceramente... Opinião de quê? Da música, não vais a pedir. Opinião, não foste a pedir opinião. Eu? Opinião sobre a Malásia de impedir... Mas não é isso que eu ia dizer. Ah, ainda bom disso aí, diz-me. Não queres saber, não? Olha, sabes o que é que me faz lembrar? Também não vou lutar a opinião, nada. Isso faz lembrar a MTV, com aquela música do Iman. Que até a mulher dele, ou a namorada, que depois fez uma outra letra com a mesma música. Não sei do que é que falas. É, já não é meu tipo. Sim, mira. Iman, o Iman era. Ele. Aquele escreve-se é Amon. Não sei. Sim. O Iman. Iman ou Riemann? Iman. Riemann é um grupo. Não sei. Ele era censurado. A MTV censurava a música dele quando ele dizia F-U-C-K. Sim. Pronto. Ninguém percebeu o que é isso. Sim. Mas já é que chuma, bem, MTV nunca passa para lembrar. Pois eu sei, mas como ele dizia uma série deles, que ele ficava sempre. Era assim, era. As músicas do Eminem, muitas também eram assim. Pronto, então já falaste tudo? Já. Essa é a tua opinião baseada na MTV. Quarta-feira, antes de eu doar sangue, ao almoço, vamos aqui. Estamos a falar sobre mudanças repentinas e drásticas na nossa vida. Tu achas que, por exemplo, e tu deves recordar de há uns anos, se tiveste um caso desses, exatamente, relacionado contigo, achas que é tão um choque para uma pessoa que via deixar de ver, como é para uma pessoa que não via passar a ver? Não. Não acho. Acho que o choque é maior quem não vê e passa a ver. Curioso. Achas que quem não vê e passar a ver tem um choque maior do que quem passou a vida a ver e depois deixa de ver? Porquê? O que é que parece ser mais complicado? Tu teres, ou melhor, acho, como é que achas que sofre mais? Como é que achas que sofre mais? É aquela coisa que é muito complicada. Tu és rico e passas a pobre, tu és pobre e passas a rico. Sim. Pronto. É que tu quando passas, olha, por exemplo, dou-te um exemplo. Quando passas de rico para pobre, tu vives com dificuldades, não sei o quê, mas tu tens hipótese de adaptar. Tu também até vais ter, se calhar, até pessoas que te ajudam. E de pobre para rico. Quando passas de pobre para rico, tu não sabes o que é que vais fazer aquela riqueza. Além de teres de começar uma vida nova, ainda te sujeitas, não sabes por que caminho que has de ir. Ficas totalmente dependente de outras pessoas, que geralmente, realmente isso não te leva por bons caminhos. Mas não achas, por exemplo, eu vejo há 85 anos, amanhã deixava de ver, deixava de poder ver as pessoas que sempre vi, os lugares que sempre visitei, as coisas bonitas, os jogos de desporto que eu gostava de ver e deixava de ver, e tu, por exemplo, passavas a ver, o que eu vias até agora, além de ouvir, passavas a ver. Como é que o choque é maior? Assim, na minha opinião, fica mais confuso uma pessoa não ver e passar a ver do que ver e deixar de ver. Uhum. Ou como, por exemplo, fica mais confuso para mim. Mas, por exemplo, não será uma das coisas que questionou nesse tal almoço quarta-feira, quando se falou destas coisas, foi que não seria receio passar a ter uma outra vida completamente diferente e ter receio da mudança drástica? A questão não é provavelmente ter receio da mudança, a questão é tu és bombardeado com tantos estímulos ao mesmo tempo. Assim, não estás habituado. Não estás habituado. Tu ficas aquilo. É que é mesmo o nosso cérebro depois fica, não sabe o que é que está a passar a ver, porque de repente há ali muita informação a chegar e ou uma pessoa passa realmente com muito acompanhamento médico, psíquico, não é? Ou então é muito complicado. É assim, sabe. Quem não vê geralmente tem mais apoio. E tem outra coisa que é assim, apura o pouco que tem. Quem não vê... Isso também comecei, eu próprio até disse que quem não assim, vê tem um... Quem perde a visão, automaticamente vai apurar os outros sentidos para que compensa a falta daquilo. Perde um... Quem já tem tudo apurado, percebes? Quem já tem audição mais apurada, olfato mais apurado, tato mais apurado, de repente tem ali a visão, que não dá a fazer nada quase, não serve para nada ao princípio, só serve mesmo para causar confusão. Está visto. É aquilo que eu penso, meu Deus. Pronto. A música. Não quero dizer que todos estejam certos, mas pronto, é o que eu penso. A música vai ser. Não tem propriamente o mesmo ritmo, não é do Japão, mas esta história, esta tua história, lá está. É a terceira música que ouvimos hoje, é tua. É a terceira música que eu ouço pela primeira vez hoje. Escolhi também agora, mas nem escolhi tanto pela música, foi pela tua história. Tu lembras quando foi o 11 de setembro de 2001, está quase a fazer 10 anos? Lembras que música é que saltou cá para fora, que se ouvia muito, que foi um sucesso? I believe I can fly. I know. Pronto, tinha que ser a primeira. A música mesmo, criada na altura. Tinha Cristina Aguilera, tinha Britney Spears, tinha Fred Durst, tinha... Não. Acho que Alicia Keys. What's going on? What's going on? Não, essa chama-se WhatsApp. E não mostrar que isso vai ser uma das minhas escolhas aqui no circo. Era aquela. What's going on? What's going on? What's going on? E a maior parte era rap. Aquela. Father, father, father, father. O Sting também cantava, acho eu. Everybody's waking up. E depois a Cristina Aguilera. Oh, I think you turn now. Don't listen going on before. You know you've got to find a way to bring someone to you in the day. Carry the answer, don't walk away. Understand? Não. Não faço nem a mínima ideia. Olha o comboio para não se apanhar. Já vai, então. Está a chegar a General Torres. A música na altura foi. Surgiu depois dos atentados. Já reparaste que o sismo aconteceu o 11 de março? Eu sei. A mesma data dos atentados em Madrid. Exatamente. E precisamente o 11 de setembro surgiu aquela música que me perguntava o que é que se passa no mundo, está tudo maluco, está tudo a ver ao contrário. É aquela coisa, o fim do mundo está a chegar. E com esta mais uma mudança na natureza e mais milhares ou milhões de famílias afetadas, é que há-se para perguntar o que é que se passa. E é um sentimento de tristeza que abala a todos as pessoas minimamente sensíveis no Japão e até do outro lado do planeta como nós. Sabes que eu não me perguntava o que é que se passa? Isto é natural, isto vai acontecer mais ou menos em Portugal, em Espanha, na Rússia, em todo lado isto vai acontecer, é a natureza. Não há por que questionar. E depois é assim, o ser humano acho que é o pior ser vivo à face da Terra, portanto, também não me surpreende os maus que eles façam, porque são seres humanos, é natural que façam mal. A mim não me surpreende. Embora eu já tenha aqui falado nos jovens e na esperança que deposito neles, mas a verdade é que ainda há muitos adultos, ainda há muita gente má. Aqui não é muita gente má, aqui foi um sismo. Pois, exato. Não, estou com relação aos seres humanos, não espero nada. Ou não, espero tudo. Em relação à natureza também. É o que acontece. Olha, sabes que só houve uma coisa que eu achei mal. O quê? Não me gostei muito. Eu não vi nenhum site que noticiasse e dissesse, ah, e tal, porque o Japão, não sei o quê, moveu-se 4 mm. Milímetros. Pois. Eu andei a passar a semana toda a dizer que o Japão se moveu 4 metros. Quando vim a descobrir que não era 4 metros, mas tinha 4 milímetros. Ah, Zé Seguinho, tu não aprendes as medidas com primeiro. Não, então eles punham 4 mm. Se é M, não, M milímetros. Não, mas eles punham M só, 4 mm. Ah, isso era só que ouvias mal. Não. Não, certeza que não. Olha, sabes que eu estou a dar por mim, acho que essa pergunta do What's Going On, o que é que se passa, também... Passaram poucas horas ao Catalina, antes da música da Joana. Não. A amiga que teve despedida há poucas horas ontem. Vai estalar ou o quê? Estás a ver o que estou a dizer? Estalar! Há menos de 24 horas, há poucas horas, no fundo, há menos de 24 horas, a tal Susana. Eu que nunca sinto falta de ninguém, a despedida temporária dela foi só ontem e já estou a sentir-me, eu que ando sempre indisposto e nos últimos tempos ainda mais, ao longo deste ano, já me estou a sentir um bocado abatido porque sei que a partir de segunda-feira não a vou encontrar todos os dias. Fala com ela, pois é, vou buscar aquele pantano, é? Não, duvido muito, agora tem mais o que pensar. Então, aí, tenho tenho a pança muito ocupada, sabes? Muito cheia. Daqui a poucos dias não vai estar tão cheia, mas depois já tem a pança muito cheia. Está bem, mano. E ainda nem chegou o primeiro dia sem estar com ela, é só na segunda-feira e já estou a pensar como é que vai ser. Estou um pouco tristinho, abatido. E agora, o que é que eu faço com isto? Agora aguenta o coração. É mesmo isso. Ai, Antinho, tu não acreditas muito nos seres humanos, sabes que há muitos seres humanos com qualidades, pessoas e condições, e essa pode ser nenhuma delas. Para que o meu pequeno me nasce. É por onde você vai? What's going on? Vamos ouvir de um grupo que não é grupo, mas na altura foi chamado como All Star Tribute, ou seja, tributo das estrelas a nível global no mundo da música. Todas as estrelas. Despeito já, acha? É por onde ouvi-te, vamos apanhar o comboio. Pronto, ouvi-te, eu despeço-me. Já passou aqui. Foi um prazer imenso estar convosco nestes cerca de 2 horas minutos. E meia. Eu entendo, pronto, despeço-me agora, a partir de agora o Nuno que vai assumir os comandos da rádio. Então, eles vão despedir, eu estou a despedir, pronto. Agora o Nuno que vai assumir aqui os controlos da rádio, não é? Eu quero ver a duração deste programa no final, mas tarde. É, sei lá, isto. É uma categoria. Não dá jeito, se me atrasar. Pronto. E pronto, é assim uma vida. Cara, sábado vamos ter uma emissão muito infantil, digo já. É. Quem não quiser, quem não gostar, que eu estou na mesma, vai ser vamos ter muitas reflexões. Ah, e esta música também traz recordações dos tempos em que a atividade na música e dos nossos tempos de adolescência. Não é de 99, mas de 2001. É lá perto. É parecido. Está bem. Pronto. Vamos embora. Vamos lá. All Star Tribute com a música What's Going On. É. What's going on? Tell me. People dying. Lord help us. Mother, mother, there's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. Father, Father, with pain. Where's the love for which we pray? What's going on when our children can't play? Homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on when we're politically blind? Can't see the signs of endangered time. What's going on? Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us? Together we can all be strong. And wise words forever remain. Dealing with this modern day problems, cause of ignorance surrounding me and my constituents. Too many infected, too many lives diminished. And nobody save Protestants, Jews, blacks and whites, Latinos and Asians. Pray together, let's fight, we better unite. As genocide, chemical war, and the rich and the poor know that God delivers a cure. It's a shame, our reality is devastating. People praying for a cure and dying while they waiting. Ask the Lord for the comfort and the strength to face it. All the kids with dreams won't get the chance to chase it. Makes me sad, think about the lives they would've had. Think about the orphan babies, got no moms and dads. How can we sit back and not try to make it right? We gotta come together, we gotta fight for life. Somebody tell me what's going on. We got human beings using humans for a bomb. Yeah. But every